boa noite ao voo 1613, informação Sierra 400 Brasília. Saída prevista seria Gole ou Fito? Só um momentinho. No meio, no 3, igual levar o Fito. Aderece? Autorizado, ele. Autorizado, ele. 677. O 885, copia. O 885, afirmativo. Voo 1885, autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Whisky 50. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Eudi. Transponder 5113, controle 119.35. Sendo 3 mil, vai pro ar Gole. Via Upper Whisky 50. Decola a pista 28, mantenha pro até 3 mil pés, curva esquerda, Gole, Eval. Subindo, transpõe 5-1-3-6-9-3-5, controle. Gol no 885, saída Gole, Eval, após Eval, Eudi. Ah, corrente, após a Eval, Eudi. Gol no 885, cotejamento correto, chame pronto para o puxacionamento. Chamarei, gol no 885. Gol no 6-1-3, copia. Copia, no 6-1-3. Voo 16113, autorizado Brasília, nível de voo 340 nível, Upper Zulu 17. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Ofito. Transponder 5103, controle 119.35. Pelotas Zulu 17, decola da 28, mantém a proa até 3 mil, curva esquerda na saída Gole, Eval, Ofito, transponde 5103 e o controle 1935, gol no 63. Gol 16113, cotejamento correto, chame pronto para o posto de estacionamento. Gente, confirmando, transponde 5103. Afirmativo, 5103. Graças. Everton? Não? 7727, FOB 3 checado, final 28. Eu vou tirar a minha 727. Pouso, pista 28, vento 230 graus, 10 lá, 727. Livre pouso, pista 28, FJT 727. 7-0, consigo de lá. Meia dúzia 1, chame agora Recife 1288, alternando 1-3-3-2-5, 3-5-6-1. 1288, 3-5-6-1, boa. Sol 248, esquerda 129, Sol. Esquerda 219, 76727, boa noite, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para o portão 4, 6727. 6310, reduz a velocidade para 210 mais. 2109, Avianca Brasil 6310. Bom, no 885, autorizado, chame táxi. Chamarei para táxi. Só torre 118-6. 18-6, tá já. Tá 3-1-5-2, controle, chamado 1-1-1-1-9-5. Rua 3152, autorizado 2000, ajuste no 0 no quadro, via chegada CARI. Ok, Karen, está chegando em Tricoçada, entendeu? Descida para 2000, com 1014. E a chegada da Karen? E a Karen, ok. Oi, Salvador, boa noite, 3858, final da 28, avistando. 63858, cheque o trem de pouso, pista 28, vento 230 graus, 109. Ótimo, baixo entrar, vou levar pouso na 28, tá 3850. 170, reporte localizador. 2000 pés, 170, reportar localizador 6310. Número 3, posição 2, pushback, acionamento. Gol no meio, no 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, gol no meio, no 3. Salvador, boa noite, Avenca Brasil 6310, estabilizar localizador ILS Lucas 28. Se a gente continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, Avenca. Escutado 310. Escutado-se via Juliette, Alfa, próximo do ponto espera na Golf, torre 198, decimal 6, ou ajustando 014. Bom voo. Alfa, Juliette, pressa 28, 118 6, obrigado, boa noite. Solo 56, esquerda, chama 1219, onde está o taxi Alfa? Positivo, antes da Alfa, já chama 219, 3258. Na 3858, táxi em frente, Kio, via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Chamativo, em frente na Kio, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, nota 3258. Livre ingresso no pátio 1, no gate 06. Pode jogar com livre ingresso no pátio 1, no paro 06. 3858. noite, o TAM 3455 com fins, nível 360. TAM 3455, aguarde nível 360 com fins. 3455, saída seria 31. Negativo, estamos operando capricho 28, saída Gole Eval Sagaz. Gole Eval Sagaz, obrigado. Para o táxi Gol no meio no 3, POB 46, autonomia 4 horas, alternado com fim. Gol no meio no 3, táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre 118, decimal 6, hoje chão no 0 no 4. Bom voo. Gente, táxi via Índia Alfa, ponto de espera 186, 1014 agora. Obrigado, bom trabalho no meio no 3 da Gol. O seu solo aos 5-9, mantenha a posição antes da taxiway Alpha e chame 1-2-1 o solo. 2-1, boa. Salvador, boa noite, 6-3-1-0 da Avianca, na Delta, antes da Alpha. Mantenha a posição Avianca 6-3-1-0. Terá. Caminha 3-1-0, vai dar passagem Boeing da Gol, após o mesmo ingresso via Kilo Pátio 3, reposte para ingresso no Pátio 1. Passagem ao Gol, Kilo Pátio 3, reportará para ingresso no Pátio 1, o Avianca Brasil 6-3-1-0. 2 da noite, com o H5, prato 48, tá? 885 autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 230 graus, 10 mais. E me posição de colagem, pista 28, 885. Bresco, Alpate 1, Avianca Brasil 6310. Avianca 6310, autorizado ingresso no Pátio 1, gate 01. Pátio 1, gate 01, Avianca Brasil 6310. Torre em Salvador, boa noite, gol no 603, próximo ao ponto espera 28, pronto. 6603 autorizado, aliás, mantenha. E mantenha 28, gol no 603. 885, decolou 03, controle 19, decimal 35. 1935, boa noite. Controle instalador, boa noite, gol, Julio Way, 285. 885, suba 360, gole Field. 360, gole Fito, Confítalo, 885. Decolagem, vento 230 graus, 89. 2 graus, decolagem, gol, 63, 328. É Guarulhos. Golival Eudes. Tá, pode jogar, pode ser só pra Eudes. Golival Eudes, 885. Salvador, boa noite, Azul 4071, no ciente da Sierra 340, Campinas. Azul 4071, boa noite, aguarde a cópia 340, Campinas. Aguardo, previsto gole 11. Gole Eval Sagaz. Gole Eval Sagaz, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, gol 1613, passando 1600, não se escuta. Gole transição, o Fito, suba ao 340, vigilância no 63. Gole o Fito ao 340, em vigilância, gol 1613, vai manter a porra até 3000. 5, BL, Vitória, 12655, boa noite. 18, meia dúzia agora. 5-2, copiou? Vou te chamar para 286, já está visual nele, obrigado, até já. 8 Salvador, muito boa noite, o TAN 3152, está na final do LS, já visual. 6-3-1-5-2, chega o trem, ele me pousa, pista 2-8, o vento 230 graus, meia dúzia nós. Está baixado, checado, está livre para o 1-2-3-1-5-2. Tem a possibilidade do TAN 3152 livrar em qual taxa o senhor prefere? Confirme? Para livrar a pista, o senhor autoriza livrar na Charlie, seu último? Afirmativo, um a tráfego na sequência, a Charlie está livre. Obrigado. 71, copia. Azul 4071, autorizado Campinas, nível de voo 340, via Upper Whisky 58. Decola da 28, mantenha a proa até 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Sagaz. transponder 5117, controle 119.35. Autorizar 340 Campinas, via Perisk 58, decola da pista 28, mantém frente até 3000, após curva esquerda no perfil da Gol Leval Sagaz. 5117 no transponde, 1935 ao controle, azul 4071. Azul 4071, no cotejamento correto, chame pronto para o puxo e estacionamento. Chamará. Sim, nível de voo 360, via Upper Whisky 58, decola da 28, mantenha a proa até 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Sagaz. Transponder 5122, controle 119.35. 3455, decola da pista 28, mantendo a proa até 3000, após curva direita na saída Gole, Eval, Sagaz. Autorizado 360 pela Turística 58, com transponder 5122, controle 1935, para confins, até 3455. Então, 3455, após a decolagem, curva à esquerda. Ok, corrigindo, curva à esquerda, após 3000, né? Mantendo a proa. Afirmativa, após a decolagem da 28, mantenha a proa até 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Sagaz. Ok, 3455. Correto, chame pronto para o puxo estacionamento, tá 3455. Salvador é outra, 3662, formação Sierra, autorização 390, Natal, por gentileza. Então, 3662, boa noite, aguarde a cópia Natal, nível 370. Ah, na escuta. Solo agora, antes da Alfa, você solo 09, ok? Obrigado, até já. 1219. 219. 3152, Zona Alfa, 350. Boa noite, São 3152, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará para o Pátio 1. Salvador, azul 4071, 09, para pushback, acionamento. Azul 4071, autorizado, chame táxi. Para táxi. Possibilidade do 3152 prosseguir agilizando de Alfa? Afirmativo, então 3152 agilizando Alfa, Índia, gate 03. Alfa, Índia para o 3, ok.